Odisseias, com João Marques. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes do programa Odisseias. O meu nome é João Marques e sejam bem-vindos a este programa. Hoje vamos viajar por o mundo do saxofone, mundo romântico. Estivemos com Killing Me Softly neste programa Odisseias. Agora vamos continuar com Saxofone Romântico. Estivemos com I'll Be There e seguidamente vamos ficar com Let's Stay Together neste programa Odisseias dedicado ao saxofone romântico. É sem dúvida deslumbrante chegarmos ao fim de um dia e, chegados a casa, ouvir uma música tranquila, uma música calma, que nos faz relaxar. Este saxofone tem o dom de aquecer a nossa alma nesta noite tão fria e gelada. Não há frio que resista a este bem-estar. Vamos ficar de seguida com o clássico How Deep Is Your Love, aqui no programa Odisseias. É com a música Endless Love que lhe pergunto a si que está desse lado. O que é que acha deste programa? Dê a sua sugestão para o e-mail programaodisseias@gmail.com ou procure através do Facebook, da rede social Facebook, Programa Odisseias. Diga-nos o que acha deste programa. Diga-nos. O programa Odisseias está assim a chegar ao fim. Está a abandonar estas ondas que são transmitidas por feixes hertzianos. E vamos despedir-nos, com certeza, até à próxima semana. Esperemos que este programa tenha sido do seu agrado e até à próxima semana. Fiquem bem. Odisseias, com João Marques.